mijada. Tá bonito pra caralho. Ó, vocês vão aparecer nessa porra, bota geral no bote. Vem, vem. Sou um homem de sorte, o ano mais alto, ficando mais forte. Note que todo menino é um rei. Hoje eu sei, eu estourei uma lote no banco do carona, ela é maravilhosa. Ouvindo uma dona dançando spa, azul e rosa. Reflexo leão, toda convicção pode ser perigosa. Quando a vida tem momentos incríveis, lucros invisíveis. Separados somos fortes, juntos imbatíveis. A estrada da vida é a mesma da morte. O ronco do motor consegue ser mais forte. Defendo o malote, nós te conquistamos. O corpo é desse pé, ignorando sorte. Eu botei o meu esquema, hoje eu tô de nave. Olhos cor de pérolas da cidade. Um filme de cinema onde ninguém aplaude. E ela me diz oh. Vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão. Eu vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão. Vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão. Ontem li o livro que me fez pensar. Erros do passado vale repensar. Sabe o feito Buda, mas coração não pensa. Respeita na loucura que eu respeito a tua essência. Pode deixar, não vou sacrificar. Sem paciência, organizei meu esquema. Quem não é solução, também faz parte do problema. Nossa história é a real glória. Tô no Harley, tô no TTK. Eu não escrevo rima. Apertando aquele que me faz pensar, contar. Inimigos fáceis de decifrar. Oi, manda minha bala. Rei no microfone, FR som. Fala, quanta depressão no tempo. Ensinando o passo, fiquei. Tem meu esquema, hoje eu tô de nave. Rolos cor de pérolas da cidade. Um filme de cinema onde ninguém aplaude. E ela me diz oh, oh, oh. Ah, yeah. Vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão. Vivi como eu quis. Ah, yeah. Eu vivi como eu quis. Tudo é uma ilusão. Como eu quis, eu vivi. Só nasci eterno depois do fim. Como eu quis, eu vivi. Só vai ser eterno depois do fim. Como eu quis, como eu quis.